Salve, Pedro, Pedro, Pedro, meu caro Luiz. Meu caro Luiz, meus queridos amigos, candidatos, companheiros desta luta que tivemos durante o último mês e qualquer coisa até hoje. Meu caro Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, em representação de todos os presidentes, outros também aqui presentes, dirigentes, militantes, colegas, tantos amigos que durante este tempo, Paulo Cavaleiro, diretor de campanha, Pedro Magalhães, diretor adjunto, a todos um agradecimento muito grande. Nós propusemos, juntos, lutar por um objetivo. Esse objetivo era manter no Distrito de Aveiro a relação de forças e manter uma maioria absoluta para o PSD e para o CDS, que tinha sido uma maioria absoluta conquistada nas últimas eleições por dois partidos que concorreram separados, e o nosso desafio era, juntando-nos, sabendo que a circunstância era mais difícil, manter essa mesma relação de forças. Em Aveiro, nenhum outro partido cresceu. Em Aveiro, ninguém pode falar, ainda que seja moral, de nenhuma vitória a não ser esta coligação. Ninguém tem dúvidas, fomos nós que ganhamos, ganhamos com uma vitória absoluta e ganhamos atingindo todos os objetivos a que nos propusemos. E isso é mérito... a mérito de todos aqueles que se uniram para que isto fosse possível, de todo o trabalho que fizemos. E o desafio daqui para a frente é exatamente também, se até aqui tudo foi como tínhamos planeado, daqui para a frente será exatamente assim. Sabem os aveirenses que daqui para a frente têm 10 deputados eleitos por este distrito que se baterão a cada momento por cada uma das causas que interessar ao distrito. Porque se nós conseguimos uma vitória tão grande, é exatamente também, para em Lisboa, no exercício dos nossos mandatos, fazermos valer a força que tivemos e fazermos valer os interesses de Aveiro com a força que nos foi dada. Esse é o desafio a partir daqui e só vos peço uma coisa. Antes de terminar, fazendo um enorme agradecimento ao Luís Montenegro, que foi um extraordinário cabeça de lista que nós tivemos e que certamente muito contribuiu para este resultado que tivemos. Luís, eu acho que estamos de acordo. A única coisa que temos a pedir é que sejam tão exigentes como foram até agora, para que nós possamos, durante os próximos 4 anos, no exercício do mandato, continuar a dar o melhor de nós por este distrito, por cada um dos seus concelhos, por cada um dos seus habitantes, porque certamente o sentimento que temos nesta hora de vitória transformar-se-á, a partir de hoje, num sentimento de um enorme dever de serviço que queremos exercer com a mesma dedicação com que fizemos esta campanha. Muito obrigado a todos. Minhas senhoras e meus senhores, caros colegas de lista, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro e demais autarcas aqui presentes, senhores jornalistas, eu queria começar por me dirigir a eles, porque sei que tiveram de ser pacientes para esperar por esse momento, mas creio que eles serão os primeiros a compreender que não fazia sentido nós darmos uma palavra aos nossos eleitores por meio e por via deles, sem sabermos quais eram os resultados finais deste círculo eleitoral. As coisas são o que são, nós também gostávamos de ter falado mais cedo, mas os resultados só agora é que ficaram fechados. Mas sobretudo uma palavra a todos os que aqui estão, e que representam a força, a dinâmica, a alegria, o entusiasmo, a convicção desta candidatura, destes candidatos, destes dois partidos e de todos os cidadãos que, não sendo destes partidos, se juntaram a nós nestas 7 semanas em que fizemos campanha eleitoral no nosso círculo de Aveiro. Dissemos também aqui em Aveiro, no Museu de Santa Joana, quando apresentámos a nossa lista, que nos propunhamos em Aveiro pelo menos garantir a mesma representação que tínhamos na última legislatura. E que através dela iríamos dar aos nossos partidos a possibilidade de renovarmos a maioria no Parlamento. Sabemos hoje que não cumprimos este segundo objetivo, mas também sabemos que a coligação Portugal à Frente, o PSD e o CDS, venceram de forma clara e inequívoca estas eleições legislativas e vão, como já foi dito pelo Presidente do PSD e Primeiro-Ministro, vão apresentar ao Sr. Presidente da República uma proposta para formarmos governo. E mal será que na democracia a vontade do povo não seja respeitada. E a vontade do povo português foi clara. 4 anos depois de muitos sacrifícios, depois de muitas mesmo exigentes medidas e sacrifícios que pedimos ao povo português, depois de 4 anos de sofrimento a que o país foi sujeito pela desgraçada governação do Partido Socialista, depois de tudo isso, ao contrário do que sucede um pouco por toda a Europa e até por todo o mundo, ao contrário daquilo que seria normal, os partidos que deram a cara por essas medidas difíceis mereceram de forma categórica a vontade maioritária do povo e é por isso que nós vamos governar, mesmo sem ter a maioria absoluta dos deputados na Assembleia da República. E quero... dizer isto aos aveirenses que deram mais de 48% do seu voto à coligação Portugal à Frente, que juntou e junta o PSD e o CDS, porque eles serão do nosso lado, dos 10 deputados que elegemos, os primeiros a quem nós temos de prestar contas e os primeiros que nós temos de representar. E é com essa vontade que nunca escondemos na campanha de representar a nossa terra, a nossa gente, a nossa comunidade, que nós vamos cumprir mais uma legislatura no Parlamento. Independentemente da dificuldade que ela possa trazer, nós já mostramos nos últimos 4 anos que somos capazes de nos superar e de superar as divergências e as adversidades que vamos enfrentando. Por isso eu quero aqui dizer aos aveirenses, a todos os aveirenses, aos autarcas do Distrito de Aveiro, qualquer que seja o seu partido, às populações do Distrito de Aveiro, às instituições do Distrito de Aveiro, às empresas do Distrito de Aveiro, aos trabalhadores do Distrito de Aveiro, que nós vamos representar os interesses do país, dos interesses de Portugal, mas nunca nos esqueceremos daqueles de onde dimana o nosso poder de representação. E esses são os aveirenses que 48%, repito, votaram nestas eleições, nesta coligação. Muitos podem agora e devem olhar e refletir sobre os resultados, políticos e não políticos, comentadores, jornalistas, todos aqueles que se quiserem dedicar a explicar este resultado. Eu não vou adiantar muito, mas vou dizer-vos aqui uma coisa olhos nos olhos, que é uma profunda convicção que carrego. Disse-o na campanha: esta lista, estas mulheres e estes homens têm uma proximidade com as comunidades locais do Distrito de Aveiro, com a dinâmica social do Distrito de Aveiro, com a dinâmica económica do Distrito de Aveiro, que lhes dá um potencial maior para poderem representar bem esta região. E o povo deu razão a quem disse isso na campanha eleitoral. Hoje é para mim um privilégio olhar para esta lista, ver que se tratam de mulheres e homens com ligações a muitos municípios do distrito e, com isso, esperar, para não dizer ter a certeza, que nós vamos valorizar essa capacidade. Esta era a lista que mais e melhor representava os interesses das populações do distrito de Aveiro e foi por isso que esta foi a lista que mereceu mais confiança dos eleitores do distrito de Aveiro. Quero agradecer muito a todos os que nos ajudaram, a todos os que proporcionaram uma campanha fantástica que realizámos de contacto diário com o maior número possível de pessoas neste distrito. Aos nossos partidos, às nossas direções de campanha, aos cidadãos, muitos deles que participaram quase em tantas iniciativas como nós próprios, os candidatos, e foram muitos. Ainda na sexta-feira, quando terminávamos a nossa campanha, numa ação mais íntima, o João Almeida, a quem eu também quero aqui dedicar uma palavra de profunda gratidão, de amizade, de respeito e, sobretudo, de consideração pela sua inteligência política e pela forma como, e vou concluir com as palavras que ele utilizou na sexta-feira, nós nunca, na nossa campanha, perguntámos a ninguém se vinha do PSD ou do CDS. E nós próprios, que encabeçamos esta lista, hoje olhamos para vós e não temos a certeza de que partido é que muitos são. Isto significa uma coisa muito simples, é que aqui couberam os militantes e os simpatizantes do PSD, aqui couberam os militantes e simpatizantes do CDS e aqui couberam outras pessoas que, não sendo nem uma coisa nem outra, entenderam dar-nos força, dar-nos ânimo e partilhar este caminho connosco. Só isso simboliza a forma como nós queremos cumprir o nosso mandato. E eu quero terminar agradecendo mais uma vez o empenhamento de todos, de uma forma também muito particular da Juventude Popular e da Juventude Social Democrata. Foram dois motores inigualáveis de energia para alimentar a nossa campanha e queria... E queria dizer-vos, do fundo do coração, uma coisa muito simples. Já participei em muitas campanhas eleitorais. Já sou deputado, como aliás João Almeida, há 13 anos. E já enfrentei muitas eleições. Coube-me, enquanto cabeça de lista, viver aquela que para mim, e creio para todos que aqui estão, foi a campanha onde imperou um maior espírito de equipa, um maior espírito de entreajuda, uma relação de maior proximidade com todos aqueles que nós enfrentámos na rua nestas 7 semanas. Por isso, é de uma forma grata que digo a todos muito obrigado a todos aqueles que votaram em nós, uma saudação a todos aqueles que se candidataram nestas eleições. Espero que os nossos adversários políticos possam também contribuir no Parlamento com a sua dedicação, com a sua competência e também com a sua representação dos interesses do distrito pelo qual foram eleitos. Espero que eles possam também ser um elemento positivo nesta legislatura. Já que não há uma maioria absoluta desta coligação no Parlamento, que ao menos, quando os interesses do Distrito de Aveiro estiverem em causa, aqueles que representam o Distrito de Aveiro possam aproximar-se da maioria e possam servir os interesses do nosso Distrito, estando ao nosso lado, para trazer mais bem-estar às nossas populações. Muito obrigado a todos. Foi um privilégio e uma honra poder estar aqui estas 7 semanas e hoje é o primeiro dia de 4 anos de muito trabalho para o Distrito de Aveiro. Muito obrigado. Não sei se é para